no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O circo é um local que espalha magia, diversão e conta com diversos números que necessitam de treinamento e habilidade. Para ensinar as crianças e adolescentes as práticas circenses, foi criado o projeto Circos. São praticadas atividades que desenvolvem arte e educação. Circos tem parceria com o projeto Circo da Gente, feito pela OCA, Organização Cultural Ambiental. A instituição é uma ONG da cidade de Ouro Preto e tem caráter cultural, social e ambiental. Tem como objetivo utilizar a cultura e as artes para gerar oportunidades para crianças e adolescentes. Além disso, contribui para a sustentabilidade. Mas como? Eduardo França, responsável pela coordenação do projeto, explica como é feita essa contribuição. O Circo da Gente é um projeto de extensão da UFOP que tem um diferencial de parceria com uma organização da sociedade civil para a sua sustentabilidade. Na prática, o que seria isso? É uma organização que dá suporte e apoio ao projeto de extensão na elaboração de projetos, na captação de recursos, na consolidação de novas parcerias e na logística do dia a dia das atividades. O Circo da Gente organiza anualmente uma mostra artística dos alunos para expor as atividades e habilidades dos participantes. Para essa apresentação, é escolhido um tema importante para as crianças e adolescentes que permita a participação dos familiares e da comunidade em geral. A Tilana Fernandes, assistente social do projeto, explica a organização da apresentação e das atividades. É uma forma de a gente estar apresentando para a sociedade, para as famílias, para as pessoas que de alguma forma estão inseridas mesmo no nosso trabalho, aquilo que a gente conseguiu desenvolver e construir com os meninos durante o ano. E aí a gente tenta se incluir, preferivelmente em todos os alunos, para eles se sentirem mesmo se incluídos nesse processo. Para não perder nenhuma ação do circo, acesse facebook.com/circodeouropreto. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.